desse som. Onde estiver, no carro, em casa, onde estiver, na boate, nas ruas, onde estiver. Miami pensa Rio de Janeiro. Sinta esse som. Onde estiver, no carro, em casa, onde estiver, na boate, nas ruas, onde estiver. Miami pensa Rio de Janeiro. Minha raiz está nos baile. Tudo que preciso pro meu lazer tá nos baile. Os irmãos tão no baile, a equipe tá no baile. As gostosas suadinhas com marquinha tão nos baile. 808 faz tremer o chão do baile. O DJ comanda a massa funkeira no baile. Me sinto bem no baile, o paraíso é o baile. As festas mais foda aqui no Rio são os baile. Eu sou funkeiro desde o 993. Chavone, Sotelmo e Telmi no rádio era de lei. Big Mix na imprensa, Bolt Mix dominando. Desde as antigas até hoje só rola Miami Bass. Muitos preconceitos até que enfim se quebraram. A Bate, a atriz, a socialite rebolaram. Hoje em dia os funkeiros tiram onda e viajam. América, Europa, Ásia não param. Sinta esse som, onde estiver, no carro, em casa, onde estiver, na boate, nas ruas, onde estiver. Miami pensa Rio de Janeiro. Sinta esse som, onde estiver, no carro, em casa, onde estiver, na boate, nas ruas, onde estiver. Miami pensa Rio de Janeiro. Miami carioca, preciso nem falar nada. Onde toca você fica sem controle, sem palavra. Fico amarradão, é a favela valorizada. Cultura espontânea, real e não censurada. Tentaram nos calar, mas as ruas têm poder. Não importa a facção, o que importa é o lazer. Dance esse pancadão, o que importa é esquecer por umas horas tudo aquilo que quer derrubar você. Chochomere boladão, rasga a porra da caixa. Descontrola a multidão, por todo lugar que passa. Mete pano, colibri, sabão e menor do Chapa, Sabrina, Duda, Marcinho, Tati, Frank e Kato. Vocês podem não entender a intenção da mixtape. São as ruas do RJ em 26 takes, em 26 faixas. Tempo de 3 beijos e tempo de 6 taças. Apenas dê play. Sinta esse som, onde estiver, no carro, em casa, onde estiver, na boate, nas ruas, onde estiver. Miami pensa Rio de Janeiro. Sinta esse som, onde estiver, no carro, em casa, onde estiver, na boate, nas ruas, onde estiver. Miami pensa Rio de Janeiro.